Cê vem com os blefe, Joe, e eu ligo o truco, não é tranca. Tinta ganha vida e euforia na garganta. Espanta o mal que interna habita onde a escrita é oração. Honra a verdade, irmão, sempre dividindo o pão. Compaixão é raridade, maldade visando alheio. Nesse campo, sangue espanto, no meu canto é sem receio. Adão sem sua Eva, meu acelvo, uma certeza. Nem toda refeição acompanha a sobremesa. Causa meia, consequência, tudo vai, tem seu retorno. O tempo é testemunha, prova quem vai tá do lado. Paciência me permite enxergar além contorno. Esquecem do presente por mazelas do passado. Nesse quadro enquadrado, eu já me farto de moldura. Detalhes de uma obra já sem sobra de cultura. Haja copos, óculos focos, habeas corpus de um detento. Religião não é fé, amor não é casamento. Deixa eu só sentir o momento que o tempo vai falar. São brisas que se vão meio ao vento, pra no final de tudo você vê tudo passar. Então deixa eu só sentir o momento que o tempo vai falar. São brisas que se vão meio ao vento, pra no final de tudo você vê tudo. O solo gasto das quebradas me mostra a intensidade. Berro das quadradas que eu flagro que é de verdade. De onde vem, pra onde vai, quanto tem, quando sai. Tranquilidade, irmão, relaxa. Que eu tô com o fone estourando e o destino tá gritando. É meu parça, mano, cê vai colar. Preguiça vira melodia, três malandro raciocina. Cala bolso na rotina, esse pavio vai estourar. E aí não vem atravessar. Isso aqui não foi feito pra você, mesmo que eu tente te expressar. Pior defeito é só mostrar os defeitos do que tem. Hipocrisia na cidade, é polícia, política, proteção, sociedade. A relação de forma crítica, mas na moral, quem sou eu pra te falar qual que é real? Se o que eu vejo pela rua já não vale um real. Asas pra voar, raízes pra ficar. Motivos pra voltar foi o que me trouxe até aqui. Se eu tivesse que parar, muita coisa ia rolar. Mas eu ouvi meus orixás, cês tão forjando MC. Deixa eu só sentir o momento que o tempo. De tudo você vê tudo passar. Então deixa eu só sentir o momento que o tempo vai falar. São brisas que se vão meio ao vento, pra no final de tudo você vê tudo passar. Yo, rude boy, boy, lembranças sem lembranças vão. Sonho é um combustível pra correr da escuridão. Mas eu não vou me entregar. Os meus pés descalços sobre caco, sei que ainda vou me encontrar. Hoje sei que não foi por qualquer coisa o que ficou pra trás. Passos que trilhei agora trazem minha paz. Ancestrais deixaram heranças audaciosas. Belas prosas sobre rosas de um jardim iluminado. Olho frutos, recebo forças como magia. O que aquece a minha alma, que vive a cidade fria. Uma ironia como forma de expressão. Corpo fechado, não me atraso por causa de vacilão. Pé no chão, minha mente tá milhão. Do que você precisa, truta, agora eu já não preciso. Preciso, mas não, tô legal, vem na tinta no papel escorrer. Ela é um citou, a malandragem do mundão é viver. Eu tô legal, vem na tinta no papel escorrer. Ela é um citou, a malandragem do mundão é viver. I think I'm sorry.